esse novo mandamento, ninguém o conhece senão por intermédio da boa vontade. Sem boa vontade você não chega ao novo mandamento. Porque o novo mandamento é exatamente isso. O paraíso na terra, em que todos se ajudam, se amparam, onde ninguém debocha, ninguém maltrata, ninguém xinga, ninguém amaldiçoa por causa de religião. Deus não fundou religião nenhuma. Os homens é que fundaram. A religião de Deus é amor. Porque Deus não é católico, Deus não é protestante, Deus não é espírita, Deus não é umbandista, Deus não é muçulmano, não é judaico, não é filosófico, não é esotérico. É esse o caminho da fraternidade real, da boa vontade que constrói.